destino é quem decide quando a sorte é lançada. Quanta grana perdida em jogo de cartas. O problema com a bebida só reforça a ideia. Mais motivo pros moleque empunhar uma quadrada. Às vezes é desculpa, só desculpa e só. Às vezes é a busca de uma vida melhor. Sentimento vazio, às vezes é só momento. A vida é boa algumas horas, quanto ao resto do tempo. Por essas e por outras que eu entrei na partilha, montando esquema forte com a minha quadrilha. Atrapalhei a vida toda sem retroceder. O mundo me fez plantar, agora eu quero é colher. Aumento o poder, espalhando miséria. Tá na hora deles ver que a porra ficou séria. De mostrar ao caçador o monstro que fez. Hoje é dia da caça, boa sorte pra vocês. Então, o esquema é o seguinte: a gente vai entrar pela porta da frente, subir até o último andar, bota a máscara, pega as armas e anuncia a parada se bem. E aí, vocês estão prontos? Estão prontos mesmo? O assalto anunciado esvazia o cofre. Sem causar muito tumulto, cão que ladra não morde. O esquema tá armado, bota o plano em prática. Se algo der errado, nós conserta com automática. O crime não compensa, a verdade dói. O gerente aciona alarme pra bancar o herói. Depois de ser espancado, vai gritar por ajuda. Com a polícia a caminho, tá na hora da fuga. O helicóptero da TV vai voando até o prédio. E o repórter dá uma de esperto e vai pousar no teto. O guarda acenou, apontou o local. O primeiro a chegar vai ganhar mais moral. Mal sabe que o guarda era um ladrão disfarçado. E tava tudo armado, era o ato final. Com a arma na mão, faz a rendição. Por favor, meus amigos, todo mundo pro chão. Essa é a nossa deixa, passa as chaves pra cá. E sai voando do local até a próxima. Falei, meu irmão, que essa porra ia dar certo. Quero ver pegar com vida agora. É nóis. Pra boicotar o sistema, eu tô fazendo a minha parte, tá ligado? Tá ligado? Tamo tomando a cena de assalto. E a única coisa que a gente quer é espaço, tá ligado? Então vem com nós, vem assim. Hey, hey, a fábrica não para. Hey, hey, a fábrica não para. Hey, hey, a fábrica não para. Yo, ha, hey.